Tamanqueiro, eu quero um pá, quero um pá, quero um pá. Tamanqueiro, eu quero um pá de tamanco pra eu calçar. Tamanqueiro, eu quero um pá, quero um pá, quero um pá. Tamanqueiro, eu quero um pá de tamanco pra eu calçar. Tamanqueiro, eu quero um pá de tamanco de madeira pra eu subir uma ladeira que ninguém topa encarar. Tamanqueiro, eu quero um pá de tamanco resistente que é pra eu pisar no batente e o portão se escancarar. Tamanqueiro, eu quero um pá e pode fazer variado, um frouxo, outro arrochado pra eu nunca me acostumar. Tamanqueiro, eu quero um pá de tamanco desigual, daquele jeito legal que nem dá pra separar. Tamanqueiro, eu quero um pá pra eu caminhar no sereno, um grande e o outro pequeno pra pegada variar. Tamanqueiro, eu quero um pá, cada um sendo o que é, se um dos dois não der no pé, no outro pé tem que dar. Tamanqueiro, eu quero um pá e do que vier dá pra mim, não pode ser tão ruim que não dê pra piorar. Tamanqueiro, eu quero um pá e se não tiver mande um só, que eu não meto a mão em nó que não dê pra desatar. Tamanqueiro, tu vai notar que a minha passada avança sem perder a confiança da onde o pé vai pisar. Tamanqueiro, eu vou andar pé na frente, pé atrás, como quem não liga mais se cuspir ou se escarrar. Tamanqueiro, vou abraçar espinho do talo da flor, quem nunca sentiu a dor não sabe o que é amar. Tamanqueiro, eu vou parar e já deu pra tu me entender, e me diga se vai fazer e quando pode entregar. Tamanqueiro, eu quero um pá. Só liguei pra te avisar que meu tamanco chegou. Botei no pé, encaixou, vou pra rua passear. Tamanqueiro, eu quero um pá. E agora eu posso ligar o motor do movimento. Parto montado no vento, volto deitado no ar. Tamanqueiro, eu quero um pá. Eu me cansei de ficar duro, toca e ando a caça, pois a primeira só passa se a derradeira passar. Tamanqueiro, eu quero um pá. Eu tô querendo saltar onde todo mundo tomba, que o trovão doido ribomba antes de relampejar. Tamanqueiro, eu quero um pá. E quando eu vou viajar, entre os pés não tem arrego, vou antes de ir e chego na frente pra me esperar. Tamanqueiro, eu quero um pá. Eu tô pensando em remar, que ao mesmo tempo é mentira, e só depois que a barca vira eu começo a navegar. Tamanqueiro, eu quero um pá. Depois que eu me arrepiar, rasgo carta e pulo selo, solto no vento cabelo, nem adianta amarrar. Tamanqueiro, eu quero um pá. Quem quiser me derrubar, pise o pescoço também, mesmo assim ligeiro vem o outro igual a PRA. Tamanqueiro, eu quero um pá. E é bom até avisar, quem bate bombo não cansa, ainda mais quando ela dança, meu coração quer voar. Tamanqueiro, eu quero um pá. Também não vou tolerar piadinha de gaiato, não boto mais um sapato até o mundo acabar. Tamanqueiro, eu quero um pá. E agora eu vou desligar, já não posso mais falar, que estou perto de passar nas encruzas do segredo, sem ter um pingo de medo do diabo me castigar.